Corre, boa noite. 889, ponto espera, pistola zero, pronto. Gente, mantém o ponto de espera. 604, solo 51, táxi à direita, vai via Alfa e chaminhante da Juliette, na minha escuta. Alfa, sua Juliette, sua escuta, vou no 604. Circuito de decolagem, vento 160 graus, 8 mais. Azul 4071, no chame Recife 1251, no alterne 13325. 251 e 13325 ao alterno. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Agora 53, controle 208. 208, uma boa noite, na 3858. Salvador, está 3662. Se precisa voar esse par, tem uma pequena formação logo após o jogo. Então 3662, faça coordenação diretamente com Recife, 12685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, está 3662. De Salvador, boa noite, está 3858, transfere 2.500 para o 370 na Momo Fruti. Está 3858, contato radar, voo 370, Momo Fruti. Afirmativo, 370 na perspectiva. Vamos chamar 6310. Consiga. Está no meio, gate 6210. Acionar na posição e posterior pushback. Está autorizado. Acionar e posterior pushback para o táxi. Chame na frequência da torre 1 no 8 decimal 6210. Afirmativo. Até o táxi permanece na sua escuta. Decola 55, controle 208. 208, obrigado, um bom trabalho. Boa noite, voo 1889, decolou na sua escuta. Voo no 889, contato radar, voo 360 da Eula da Bridge. Da Eula da Bridge, obrigado, sobe para o 360. 360. próximo da Juliette, o gol no 604. Está autorizado, ingresso à esquerda, Juliette, portão vai ser o 2. Portão 2, gol no 604. Voador, o passageiro 2224, sende da informação, X-Way, boa noite. Passageiro 2224, acende a identificação, chegada à mar e desça 050. 050 na mar. O Xaner 6313, 2000 pés, ajuste no 021, no livre LS, aposta estabilizada. 2000, livre LS, aposta estabilizada, Xaner. Controle Salvador, tá 3858. Prossiga, tá 3858. Uma possibilidade de voz frutida presente? Mantenha a saída, aguarde coordenação com Recife. No aguardo. 3858, coordenado diretamente com Recife, 12685, até 2545, bom voo. 2085, Atenão 2545 com Recife agora. Boa noite, na 3258. Boa. Guardião 02. Xaner 6313. Xaner 6313, completa aproximação, torre 186. 186. está autorizada a decolagem para o norte, o vento 1,60 graus, 8,9, informe fora do solo, guardião 02. Passageiro 2224, pode ir para a dona? Autorizado, passageiro 2224. Grato. Para o táxi Oceania 6310, torre o POB 160, 3 horas e 25, alternando Natal. É 160 a bordo? Positivo, 160. Quem está ali no táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera na alta, chama pronto para decolar. Se tiver táxi, Pátio e Índia, chama pronto no ponto de espera. 235, a sua identificação, chegada a ponto, desce para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.021, acertada a sua parte. Salvador, muito boa noite, ao TAN 3398, com a informação X-Ray, descendo 150. TAN 3398, a sua identificação, chegada a Mare 050, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 3398. Solo, guardião 02. Lá na Blood Tap, o 3398, cara. 3398, mantenha a chegada número 3 inicialmente na aproximação. Ok, mantendo a chegada, 3398, aguardando a possibilidade de guardar na Blood Tap. Gol 1889, chame Recife 1251, alterne 1-3325. 1-3325, muito obrigado e um bom dia, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle, boa noite, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Decolou de Salvador, tá, comprou a nossa, vai ficar na posição Paripe, mantendo 1.510. Sente, Guardião 02. Vira confirmar o ajuste da altinha? 1-0-2-1. 1021. Passaria 2224, desce para 2000 pés, 1021 no ajuste, livre LS, passa estabilizado. 2000, 6310, tá próximo ponto, espera, pronto. Que autorizado ali a manter o 6310? Sim, mantém pista 10, 6310. Gente, 3398, descendo 050, já tá estabilizado na 2509. Gente. O 398, ao cruzar o nível de voo 140, inicie redução para 229. Gente, 3398, tá? Porque a gente pode está atrás, está vindo do setor norte? Afirmativo. É 310, Liga de decolagem, vento 1 no 50 graus, 102. 6310, Tint, Liga de decolagem, pista 10. Alto 235, desce para 3.000 pés, 1021 no ajuste. 3.021 no azul 42. É 310, decola 08, controle 208. 08, bom trabalho. Controle, boa noite, o Xané 6310. Xané 6310, contato radar, suba 350 pro Caracaju. Saída pro Caracaju. Por gentileza, pode coordenar com o centro pro Aracaju? Aguarde coordenação, 6310. Tu? Registrando o localizador, o passarinho 2224. R6310, está presente, voo em Romeu Fox 08. Prato, Romeu Fox 08, 6310. Passarinho 2224 no localizador. Passarinho 2224, vamos lá de aproximação, torre 186. 186. Dois Salvador, boa noite, passarinho 2224. 235. Tem condições da presente voar direto Duna? Afirmo, 4235, vai voar Duna. Azul 4235, desce até 2510, ajuste 1021, direto Duna, reporte estabilizado. 2500, ajustado no 021, chama estabilizado, azul 4235. Posição aí, número 5. O 6747 monitora 18.6, aguarde cópia. 18.6, 67. Andrés 398, desça para 3.000 pés, 1021 no ajuste, reduza para 2009. Já está mantendo 2009, descendo para 3.000 pés, considera a restrição em TAP? Afirmativo. 3398. Controle Salvador, está 3305, boa noite, 190 para 150 com a IE. São 3305, acende a identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Identificou 050 na Mari, são 3305. 4235, informa o helicóptero, posição 11 horas, 3 milhas e meia, mantendo o circuito no retorno, já sai nossa aproximação. Tenente Azul 4235, possui o mesmo no TPR. Azul 4235, é autorizado 2 mil pés. 2 mil, autorizado Azul 4235. Quatro, vetor para o curso do localizador, curve à esquerda para o 160, repórter estabilizado. Para o 160, Azul 4235, chama estabilizado. Três, 3928, desce para 2000 pés, 1921 no ajuste, livre aliança, porta estabilizada. 2000, 1021, repórter estabilizado, 3398. Lita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém me escuta. Chamante da Quatro, 4235, complete vacinação, chame Torres 86. 286, Azul 4235. Salvador, Azul 4235, baixar travado, final IRS. Passando o Altermark no momento. 4235, ciente, cheque técnico, pouso pista 10, vento 150 graus, via 12 anões. Ciente, Azul 4235, líder pouso. Para o 6747? Prossiga, 6747. Já tem a autorização? Está à frente, pronta cópia. Pronta cópia. Está autorizado para Guarulhos 360, nível via Brígia, Pesululo 6, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda e depois voa Brígia. Aciona 5452, controle 208. 852545, grato coordenação, bom trabalho. Bom voo. Falta conforme plano, o transponder é o 5452 contra 1208. Chamará na posição 5 para puxa acionamento. Filmativo, chame pronto. Confirmo o vento, 4235. Vento 160 graus, 8 mais. Ciente Azul, 4235. 6313, esquerda, portão 4. Corrigindo, passaredo, passaredo 2224, esquerda vai para a área remota, ok? Esquerda para a área remota. Esquerda remota 14, no 2224. Tá, 3398. São 3398, chame torre 186. 386, obrigado, bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é o Gol 9604, a gente tem informação em antes. 604 para Fortaleza, o senhor chegou de 4 minutos. Guardo. Torre Salvador, muito boa noite, eu tô 3398, dá uma milha para o externo, baixado, travado. Suficiente, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 3398. Fala 235, seu solo azul 7, livre direita, táxi via Alfa e chameante na Juliette, mantém a escuta. Alfa Juliette, na sua escuta, azul 4235. É, chameante na Juliette. Antes da Juliette. 3898, checa para livre pouso, 150 graus, 10 norte, pista 10. Autorizado pouso 10, tá 3398. Voo 604, pacote Fortaleza. Protocolo. Está autorizado, Fortaleza, nível 370 na Pesulu 19, decola da 10, curva esquerda na saída Momo, transição Froti, aciona 5444, controle 208. 021, direto, dona, o 3305, obrigado. 370, a Pesulu 19, volta a colagem esquerda, saída Momo, transponder 5444, controle 208. Negativo, saí da Momo, transição Froti para a aerovia, chame para o acionamento. Camaral, no meio 04. Web 6747, solicita puxa acionamento. Então. 6747 no 5, aguarde para o puxa acionar um minuto. Confirma para o 6747. Aguarde para acionamento, um minuto. Ah. Azul 4235. 35 autorizado, esquerda portão 3. Esquerda portão 3, azul 4235.